cadê o grito da mulherada? Pra te dar um cheiro, mulher. Vem cá. Não consigo dormir direito de tanto pensar. Tô precisando dar um jeito de te conquistar. Ou quem sabe só tem um jeito que é te agarrar. Te dar um cheiro no pescoço, te fazer arrepiar. Você dizendo tá gostoso, tá gostoso pra danar. Entre beijos e carinho, ai, manda o papai, mãinha. Já que tá gostoso, deixa a mamãe. Deixa a mamãe. Mamãe. Deixa a mamãe. Mamãe. Deixa a mamãe. Já que tá gostoso, deixa a mamãe. Deixa a mamãe. Deixa a mamãe. Mamãe, mamãe, quero ver, quero ver, quero ver. Ai, ai. Ai, ai. Que maravilha! Ai, ai, ai, ai, mata o papai. Ai, ai, ai, ai. Todo mundo, papai. Todo mundo! Ai, ai, ai, ai, mata o papai, mãinha. Tô doido pra te dar um cheiro, mulher. Vem cá. Não consigo dormir direito de tanto pensar. Tô precisando dar um jeito de te conquistar. Ou quem sabe só tem um jeito que é te dar um cheiro no pescoço, te fazer arrepiar. Você dizendo tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Entre beijos e carinhos, nós dois vamos nos amar. Mesmo deitado de pé, você vai ser minha mulher. Quero ver. Ai, ai, ai, mata o papai. Ai, ai, ai, mata o papai. Ai, mata o papai. Ai, mata o papai, mãinha. Já que tá gostoso, deixa a mamãe. Deixa a mamãe. Mamãe. Deixa a mamãe. Mamãe. Deixa a mamãe. Já que tá gostoso, deixa a mamãe. Deixa a mamãe. Deixa todo mundo mamãe. Quebrando, quero ver, quero ver. Simba, simba. Ai, ai. Alô, família Malacacheta. Simba, simba. Ai, ai, ai, ai, mata o papai. Ai, ai, ai, ai, mata o papai. Ai, ai, ai, ai, mata o papai, mãe. Quem gostou, bate palma.